espirma de sangue cai do rosto, ratatá, sente a dor. Clique, clique, bunda, primeiro tiro, quem nunca chorou? A lágrima cai do rosto, ratatá, sente a dor. E deu primeiro tiro, quem nunca chorou? Aí tiazinha, sai desse chão, dê sua missão por encerrada. Não existe comoção pra perna mutilada na calçada. Ferida infeccionada, cicatrizes da vida. Só causa essa de vômito, segue sua vida, dona Maria. Ambição pelo pré-pago, com câmera embutida. Faz parte do devaneio, aquela blazer executiva. Acorda, caralho, portão de bronze tá subindo. Estoura o pai, morde a sua mãe, leva o pivete pro esconderijo. Aí tio, cê tá me tirando 5 centavos pela limpeza, mas num descaso emocional. O certo é passa a carteira, não cuzão, eu não vou tá. Na fita do resgate, não vai me ver algemado por causa do pai de Ferrari. É dessa gente que eu falo, prospere, venero. Que tem vínculo vitalício com o cemitério, vai se foder. Dessa vez sua medalha foi adiada. Formatura do analfabeto vale mais que um tiro na cara. Pou, pou, pou, outra rajada disparada. Criança alvejada, isso passa importante ao ponto da bocada. Bala na cara, estilo de vida, a forma de melhoria. Toque, toque, seu filho tá morto, tira jogado lá na esquina. A morte é consequência, ela existe de ponta a ponta. Se for o caso, vamos Lucifer, eu tô de mala pronta. Meu ódio, meu veneno, então me diga quem ganhou. De nada adiantou, deu primeiro tiro, quem nunca chorou. A lágrima de sangue cai do rosto, ratatá, sente a dor. Black bunda, primeiro tiro, quem nunca chorou? A lágrima cai do rosto, ratatá, sente a dor. E deu primeiro tiro, quem nunca chorou? A lágrima de sangue cai do rosto, ratatá, sente a dor. Click, clack, bunda, primeiro tiro, quem nunca chorou? A lágrima cai do rosto, ratatá, sente a dor. E deu primeiro tiro, quem nunca chorou? De lotação a classe A, exilação do barraco velho. Quem só corre a tiazinha infartada no necrotério. Pai todo poderoso, devolve o meu menino. Trouxe-lhe ao mundo mesmo, devolve lotado de tiro. Por outros métodos, o caderno aqui é essencial. Tira a carga, pega o tubo da bique, top a via nasal. Overdose e seus parceiros, tão pouco se fudendo. Se arrastando sobre o vômito e adianto de enterro. Que se foda, vou pra arrebento, minha mãe não merece dor. Fome, miséria, câncer, porra, será que existe o amor? Pou, pou, eu fracassei, caralho, onde eu errei? Lembra da curiosidade, mas não tem próxima vez. Aí moleque, larga o cachimbo, se dedica na escola. Não demora, larga a pistola agora, chega de vítima morta. Munição de ideologia esmagando o crânio do PM. Não consta nada no DVC. Desculpa aí, tenente, incentivo, exemplo de estímulo. Me ajude, não tô enxergando. Melhoria de escola é luxo, só de 4 em 4 anos. Particular tem DVD, omitido no refeitório. Que lecionador, ainda espera um mimeógrafo. Sem saída, sem cura, sem perspectiva. Crime, assalto, velório, corte alternativa. Sofrimento, mágoa, ódio, foi tudo que sobrou. Mas aperte o gatilho, quem nunca chorou? A lágrima de sangue cai do rosto, ratatá, sente a dor. Clique, clack, bunda, primeiro tiro, quem nunca chorou? A lágrima cai do rosto, ratatá, sente a dor. E deu primeiro tiro, quem nunca chorou? A lágrima de sangue cai do rosto, ratatá, sente a dor. Clack, bunda, primeiro tiro, quem nunca chorou? A lágrima cai do rosto, ratatá, sente a dor. E deu primeiro tiro, quem nunca chorou?